Controle Salvador, muito boa noite, Antônio 3677, decolou, passa 1310 no perfil da Arbor. Sete contato radar na decolagem, suba para o nível 340 após 2 mil pés, direto Elefa. Afirmativa, após 2 mil Elefa, Ultra 3677. Puxa, né, 6143, livre ILS, X8, pistão 90, reporte estabilizado. Pistão 90 estabilizado, né, 143. Ultra 3629, para sua costa. Siga para o 3629. Autorizado para o posto de Congonhas via rota do plano, nível 360. Decola da pista no zero, curva à direita. Saída da El, Lida, Motiva. Transponder 5076, controle 120, decimal 8. 3629, tem estabilizado com Congonhas, nível 360, via rota do plano. Decola, pistão no zero, com curva à direita da EL, Leda, Motiva, 5729, decimal 8. 3629, Leda. 3897, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via rota do plano, nível 340. Decolada pistão no zero, curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Transponde 5107, controle 1208. Guarulhos 340, conforme o plano, decolada 10, curva à direita, da El, Leda Motiva. 5107, no transponde, controle 1208. 3897. A 3897, com o atendimento correto, chama para feedback acionamento. Para o táxi, o azul 2718 está com 106 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Maceió. Azul 2718, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a 1895, altímetro 1018. Esse táxi ao ponto de espera da 10 via Índia. Corre 1895, 1098, azul 278. Sou o Oscar Bravo, reporte visual com terra em Jacuíndia. Uno 869, passa nível 180, chame centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, bom voo. 288, 260, obrigado. Boa noite, azul 2798, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 100 graus, 079, ajuste de altímetro 109. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, azul 2798. autorizado no planeta 61432. Dá 143, gente, complete aproximação, torre 1895. 1895, né? Boa. Dá 3677, chame centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 288.260, obrigado, até a próxima, tá 3677. Boa. Recife está livre, o ajuste de rotina 3108. Solo Salvador das 3629 para acionamento da posição posterior pushback. 3629 autorizado, chame pushback. Autorizado, acionamento da 3629. Xené 6143, pouso autorizado, piscina 0, vento 1900 graus, 05 graus, ajuste de altímetro 109. Sem livre, pouso de Xené 6143. Azul 2798, decolado ao 54, fechando o controle, frequência no 20, décimo 1. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 2718, decolado. Azul 2718, contato radar, subo para nível 350, direto Jambo. Direto Jambo, subindo para 350, Azul 2718. Paulo Salvador é o da 3897 no 5, espectro. 897 autorizado, chama pai. Autorizado, pai, pai. Ganha 6143, né? No solo ao 5000. Livre táxi, primeira direita, chama solo 1, frequência 1. Informa que durante o arredondamento, bem na cabeceira da pista, colidiu com o pássaro. Ok, se eu colidiu com o pássaro, o próximo cabeceira não zero, isso? Bem na cabeceira mesmo, no arredondamento. Ok, muito grato, eu vou mandar pedir a Infraero uma revisão na pista. Ok, sente. Azul 2798, foi Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, Azul 2798. Boa noite, Fechando 6143, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, Juliette, Tango 143, observando a voz da TAM, finalizando o pushback, ingresso a Juliette para a posição 01. Visual, centro, observando a TAM, ingresso a Juliette, posição 01. Para o táxi, 212 bordas, 33 horas e 40, perna correta. Só para ver? 212, 212. 202, está 3897, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 Índia. Próxima parte de espera, chama a torre 198, 295, altímetro no 0, 18. Parte 1 Índia, ponto de espera 295, 318, 212, 3897. Gente, 212. Para a tarde, 3629, 171, a bordo, 3 horas e 45, Galhão. 629, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 em próximo ponto de espera, chame a torre, 118, decimal 95, altímetro 1018. 1018, avisar a táxi do ponto de espera da 10, até mais, boa. 5, 278. 26.85, azul 278, obrigado, boa noite. Boa noite. autorização para... Vitória, Centro de Informação Quebec. Centro de Informação em curso Quebec, autorizado para o aeroporto de Vitória, via 350, nível 360. Na cola da pista 1-0, curva à direita, saída da EL, Leda B10. Transponda 5120, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 360, para o Whisky 50, demanda 1-0, curva à direita, da EL, Leda B10, 1208, controle após, 1-2-0, transponda, curva 645. Vou no 645, atendimento correto, chame para feedback essa noite. Chama. Torre Salvador, Venas, Altão, 3629.7. 3629, mantém posição. 3629, Salvador, boa noite, boa noite, 36, gente da informação que tem, por gentileza, 36, formação Quebec, autorizado para o aeroporto de Fortaleza, via UPA Zulu 9, até Bangu, após Abuco, após direto Fortaleza, nível 370, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, transponda 5121, controle 120, decima 8. Autorizado 370, Momo, Froti, decola da 10 com curva esquerda, UPA Zulu 9, Bangu, direto Abuco, direto Fortaleza. 5121, 120, decimal 80, estamos na posição 9, o voo 1236. 1236, com o atendimento correto, chama para feedback estacionamento no portal 9. Chamaremos para estacionamento no 9, 1236. Alinha 1, 1310, 736, 29. Chanel 6259, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via UPA Zulu 1-0 até Taubaté, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5113, controle 120, decimal 8. Guarulhos, conforme 360, Uno 13, código 659, chama para feedback acionamento. Correto, 1-1-3, claro. Acionamento, Chanel 6201, ponte 4. Afirmo, feedback acionamento, ponte 4. Tá autorizado, chama para fax, Chanel 6201. Tá. Sobe 340, via saída da El Vigilante. 340, 201 na taxi 1-5-2-3-30, Guarulhos. Fechando a 6201, táxi autorizado até o ponto de espera da pista do zero via Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre 18, decimal 9, altímetro 10, 18. 18, 9, 5, 5, 8, 3. Salvador, muito boa noite. Voo 92, 15, informação papá. 215, aciona a identificação via chegada Mari, desce até o 050. 350, via Mari, identificou, 9215. Só em 3629. Só 3629, livre decolagem, pista no 0090, 059, ajuste de altimetria, 09. Autorizar a decolagem, 3629. Autorizado a alinhar e manter a pista. Sente, alinho, mantém na 10-6201. Voo 645, autorizado, pista de estacionamento, chame para o táxi. Livre, chame para o táxi. 3629, decolada 113, chame controle frequência no 20-1. 3629. Controle Salvador, 3629, tá passando 1500 da EL. 3629, sobe 360, via saída da EL, vigilante. 3629, 360, 3629, quando possível, a Motiva. Guarda Motiva, mantém a via saída, 3629. 3629. Então 3897, chama agora Recife no 25, decimal 1, alterno 1-3325. Recife 25, 1-3325, bora de pegar. 6201, autorizada a decolagem, pista no 0, vento 1-0-0 grau, 0-5-9, ajuste de altímetro 1-0-9. Decolagem autorizada, pista no 0, escané 6209. Guarané 6201, decolado aos 16, chame controle frequência no 2077. Obrigado, boa noite. Boa noite, Oxané 6201, decolou a partir da Alfa Escuta. Aerotax, voo 1645, nós com POV de 97, 3 horas e 50, Florianópolis, Galeão. Voo 645, táxi autorizado até o ponto de espera da pistão no 0 via Índia. Próximo ponto de espera, chama 2-1-8-3-9-5, altímetro 1-0-1-8. Direto a Virgínia Índia, ponto de espera 295, bom, agora 8, meu amigo. Salvador, boa noite, voo 645, ponto de espera da 190 pronto. Voo 645, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 07 nós, o ajuste de altímetro 108, boa noite. Alinha e decola, boa noite. Questionamento de champanhe. Salve, no saco, 1236. Voo 9215, completa via 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 08. No 08, autorizado LS, voo 9215. Desce para 4 mil pés, ajuste no 08, via chegada ponte. Descida via ponte, até 4 mil pés, ajustado no 08, no 6201 no centro solicita que voe da GEL. Da GEL, 6201. Decolado aos 20, chama o controle, frequência no 20-8. 208, onde é pra ser, boa noite. Oscar Bravo, prossiga. Você vai decolou de Serra Índia com Índia, vai com flor de Serra, Whisky, Delta, Lima. Vai manter 500 pés pela linha do litoral, senhor. Tá com um a bordo, o código alocado é o 5-1-1-5, Roberto Cabravo. Afirmativo, o Romeu Oscar Bravo. Transpondeira do centro, Recife. Modifica para 0127. 0127, bravo. Controle, Salvador, Gol 96, batendo decolado, boa noite. Boa, no 645, via saída da El, sobe 360. Sobe 360, via saída da El. Plan 3629, chama agora Recife no 251, alterno 13325. 3629, atrás. Nove 215, tráfego 12 horas 7 milhas, helicóptero mantendo no mil pés. 9215, gente. Oceaner 6201, chama Recife no 25 decima 1, alterno no 3325, 6201. 251, 3325, grata, boa noite, 6201. Alô, Salvador, muito boa noite, Tan 9591, formação Quebec, cópia Guarulhos, pronto. Tan 9591, formação Quebec, confere, mantém escuta aguardando para quase. Guardando. Para o Max, voo no 236, estamos com 171 a bordo, 3 horas e 5, Teresina. O 1236, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Patione Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre, 18.95, altímetro 10.18. Patione Índia, 18.95, 18, igual 1236, boa noite. Estabilizado Max Ray, igual 9215. 215 completa final, chama a torre 118, Magrão. É, confirma a frequência? 118, 95. 95, 215. 91, pronto pra corte. Copia, 9591. Da 9591, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via rota do plano, nível 340. Decolada pistola no zero, curva direita. Saída da El, D da Morte, Magrão. Transponder 5115, controle no 20, decima 8. Livre, autorizando Guarulhos 340, via rota do plano de voo, no perfil da 10 é saída da El, transição Leda, Motiva, transponder 5115, controle Salvador 120, decimal 8, 9591. Marcos 5591, protegimento correto, chama para a pista da cantora. E tem como diminuir um pouco o brilho do, a intensidade do papel? Obrigado. Uno 645, chama agora, Recife no 25, decimal 1. Recife 25, Uno, boa noite, mas tem uma boa noite. Boa noite. Torre, boa noite, Gol no 236. Gol no 236, boa noite. Autorizado a alinhar e manter ficha no 0. Alinhe e mantém no 0 no 236. Gol 9215, no solo 27, livre táxi, primeira direita, chame solo 121, no décimo 9. 219 direita, gol 9215. Cruzando 6.000 pés, gol 9705. Solo, uma boa noite, gol 9215, livrando sua escuta. 18, autorizado, LSX-10, Rona 705. Oi, Juliette, pro portão 5, gol 9215. Pista 90, vento 100 graus, 059, ajuste de altímetro 909. Iniciando, gol 9215. Frequência livre, Romeu, fica bravo. Alô? Dois, três, meia, decolado às 3-0, chama o controle, frequência no 2-0-8. 236-208, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol no 236. 236, sobe 370, sai da Momo Vila. Momo para 370, no 236. 705, estabilizado X-Way 10. 705, vai para sinal, chama a torre 118, 95. 11895, 9705. Torre Salvador, gol 9705, estabilizado X-Way 10. Boa noite, gol 9705, pouso atualizado, pista 10, vento 1100 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 10. Autorizado pouso 10, gol 10, correção, altímetro 10, 18, gol 9705. Bom, no 236, chama agora, Recife, no 26, decimal 85, alterna, no 2545. 2685, 2545, tá, boa noite. Gona 705, solos 38, à direita, 219, boa. Direita, 219, boa, 705. Salvador, boa noite, gol no 705, livrando a pista. Gol no 705, táxi autorizado até o box 3 via Alfa Juliette. Alfa Juliette para o box 3 no 705. Confirmando, o gol vai para ponte 3. Afirmo. Obrigado. Controle, Salvador. Papapá, Mike, Juliette Romeu. Seu Mike, Juliette Romeu. Romeu, 4 passos de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Decolou, vai com pro da Cidade Baixa, Mike, Juliette Romeu. Estimado de voo, Mike, Juliette Romeu. Estimado de voo do Mike, Juliette Romeu. Estima pouso no máximo aos 2300, Mike, Juliette Romeu. Quedo 2300, Mike, Juliette Romeu. É, 6259, após o parqueamento do Boeing da Gol na posição 3, autorizado o feedback acionamento, chama para o tag. Frente após o Boeing, o Gol no 03, autorizado chama para o tag. O Gol no 705, a modificação aqui agora da infraero, posição é a 2. Pode ingressar na 2, no 705. Sim, Consolo, positivo, tem condição de ingressar aqui na 2, do Gol no 705. Sente a modificação agora da, de última hora aqui que a gente recebeu. Ah tá, sem problema, obrigado. Aguardando aqui o balizador no 2 do Gol no 705. A gente vai entrar em contato com a infra. Muito obrigado. velocidade baixa, vai para sobrevoo na região de Brotas, vai a 38 pés ou mais direto de Brotas. Gente, Romeu. Salvador, boa noite, eu vou 968, cruza 215 para 150. Gol 168, via chegada Mari, desce até o nível de voo 050, o 168. Depois que via chegada Mari, para o 050, nunca pro de Duna. Mantém a via chegada, o 168. Manterá. Para o táxi 6259, POB 161, alterna galeão com...